selvas e também fortes leões. Eu tenho que sobreviver, um mundo com as suas aflições. Eu não tenho motivos pra parar, o céu que me espera é logo ali. E sei que lá eu não vou me lembrar das tribulações que eu passei aqui. A cada dia tenho que vencer covas e também fortes leões. Eu tenho que sobreviver, um mundo com as suas aflições. Eu não tenho motivos pra parar, o céu que me espera logo ali. E sei que lá eu não vou me lembrar das tribulações que eu passei aqui. Eu vou carregar a minha cruz até o dia que o Senhor me chamar. Eu vou seguir o meu Jesus, teu nome vou louvar, teu nome vou louvar. Eu vou carregar a minha cruz até o dia que o Senhor me chamar. Eu vou seguir o meu Jesus, teu nome vou louvar, teu nome vou louvar. Que descer, eu vou descer pra depois subir, fazer sua vontade em todo o meu viver, porque melhor pra mim é o porvir. Pisar no colino chamado eu, porque eu quero Deus morando em mim. Ser para sempre o meu escolhido seu e viver numa adoração sem fim. Pisar no colino chamado eu,